decimal 35, aciona 5477, o G27. Autorizado RJ nível 100, decola da 10 com curva direita, vai vir a Golf 677. A saída vai ser a Coral, controle 11935, transponder 5477, com o G27. Cotejamento correto, qual é o POB? 03. 103 a bordo, a intenção de decolagem da cabeceira 10 da Taxi e Hotel. Da 10. Gente, autorizado inicial táxi, reporta na Taxi Hotel, o G27. Reportará. 0. Desculpa, seria o 6200? 6200, afirmativo, 2109. Ok. Passarelo 2223, prossiga para 3000 pés, altímetro 1095. Para 3000, 1095, 2223. 34, no solo 58, libere próxima direita via Fox, fechando o solo em 121, decimal 9, bom dia. 219, bom dia. Dois, dois, três, retorna da sequenciamento, curva à esquerda, proa 200, limite ao alto. Esquerda 200, limitado curso, 2223. Salve, salve, bom dia, o gol 1434. O 1434, bom dia, táxi, Alfa e reporta para ingresso, táxi 3, do mês. Alfa vai reportar para ingresso, táxi 3, do gol 1434. Altímetro 1015. Chegada bom, 10.4000 no 0.5. Xanero 6225, tá no localizador. Completa LS X-Ray, chamando Torre 18 decimal 6, 6225. 18.6, Xanero 6225. Bom dia, Xanero 6225, tá na final. Puxaner 6225, bom dia, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre, o ajuste no 0 no 5. Aguardando o pistão livre, Puxaner 6225. Carreiro 2223, prossiga para 2000 pés. Para 2000 pés, 2223. Retorna a dar para sequenciamento, esquerda, proa 025, o limite ao curso do localizador, prossiga para 3000 pés, o altímetro 1015. No altímetro, prossegue para 2000, esquerda 025, limite ao loque, descendo para 2000, é o 6200 do chaneiro. 6200, confere. Via Taxi and contact ground 11-1-9. 434 via Juliette até o portão 07. Juliette até o 07 gol, 434. 70 para interceptar melhor aqui. 2223, passaria do aguarde, último vetor para interceptação. Aguarda. Confere, aguarde transferência de comunicações, Mike Tango Juliette. Aguardando. Passarelo 2223 para interceptar o lock, esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, vai só estar estabilizado, 2223. Taxi via Alpha no call back approaching, taxi via Juliette. Alpha will call you prior to Juliette, American 92. JV27 para estar no hotel. Mantenha a posição, JV27. Mantendo. 282260, mais transgrete, por favor. Boa. 6220, já assumo a navegação agora na proa de Duna, prosseguindo para 2000 pés, e ele é que autorizado, reporte no aqui. Quem vai reportar estabilizado 6200. JV27, após o foco é sem autorizado o cruzamento da 1028, de imediato reporta livrando na Delta. Cruzando de imediato, reportará na Delta. JV27. 2223. 2223, afirmativo completa, chamando torre 118 306. 18.000, obrigado, Maria. 9.000, Chanel. Oi, Salvador, bom dia, passarei 2223. Passarei 2223, bom dia, continua a aproximação, guardando o fixo no zero livre. 25103325, acessária? Afirmativo. A porta para ingresso, taxi Juliette. Alfa vai reportar para ingresso do Juliette, 6225. Não, não, não. Gol no 922, prossiga para 3000 pés, o altímetro 1015. No ponto de espera da 10, torre 118 decimal meio, ajuste 1015, tem um bom voo, o JV27. Leva ingresso na Juliette, contorno pátio, Índia, ponto de espera, chama a torre, canto 18.6. Gol no 922 na escuta do controle. Ok, já aconteceu, agora está recebendo bem? Muito claro agora. Ah, desculpa, então estava fora aqui. Então ok, nós estamos descendo para 3000 e está autorizado o X-Ray, gol no 922. Prossiga para 2000, e LS X-Ray autorizado, reportando no LOC, o gol 1922. Ok, 2000 e LS autorizado. Puxa no 6200, passando Duna, completa LS X-Ray, chamando torre 18 decimal 6. Pode chamar 18662200, obrigado, boa tarde. Boa. Tudo para copo, azul 4208. Aguardando, seria Puca? Afirmo, Puca, transição, Aracaju. Puca, Aracaju, direto, 980, taxi via Juliet, gate 11. Roger, clear to gate 11 via Juliet, American 980. Ocean M2B5, ingresso Juliet até o portão 01. Vai ingressar na Juliet até o portão 01, 6225. 4208 da Azul, agora sim, pronto, copy. Autorizado Recife, nível 370, via Aperuísk 58. Decola da 10, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, o controle em 119.35, aciona 5521, o azul 4208. 4208, copiou Recife 370, via Aperuísk 58, decola na 10 com curva à esquerda, Puca, Aracaju. 935 ao controle, 5521, transponder, azul 4208. Correto, portão 03, chama pronto, azul 4208. Chama quando volta no 3, 4208. 2223 no solo 06, libera a direita via eco e chama o solo em 1, 2, 1, decimal 9. Ok, libera via eco, 2, 1, 9. Liberando agora via Fox, ok? Ok, Fox. 312, bom dia, sem identificação, chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1015. Chegada Mari, 3.015, possível liberar as restrições de velocidade da chegada, senhor? Afirmativo, restrições de altitude e velocidade liberada. Velocidade liberada, 6312. Pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 629. Copiada, livre pouso na 190, Pochaner, 6200. O GV 27 após a passagem do Airbus da Oceaner na curtíssima, a linha mantém pista no 0. Após passagem da Oceaner, a linha mantém, GV 27. Papapá, Mike Eco Delta, tentando 2-3, turbulência do Airbus da Oceaner, pousando 9-0, quando pronto, livre decolagem, pista 1-7, o vento 1-60 graus, 07 nós. Vai passar tudo na sua pista vista, o gol 1-922. 1-922, completa LS X-Way, chamando Torre 1-8, décimo 6. 3-8-6. Solo 09, libere próxima direita via Fox, chame Solo em 121, decimal 9. Libera via Fox, 219, Oceaner 6200. Corre, bom dia, gol. 1-922. 1-922, bom dia, continua a aproximação, reporta marcador externo, trem de pouso baixado travado. Já está em baixo travado, 1-922. Mike Eco Delta, decolar 209, controle 1-9, decimal 35, bom voo. Controle 1-9-35, grato Delta. GV 27, o vento 1-30 graus, 05 nós, livre decolagem, pista 1-0. Livre decolagem para GV 27. Controle, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, para Manati direto no mil pés, reportando a 20ª milha. Vai reportar na 20ª milha, Mike Eco Delta. Parte de 4.000, 3304. 3304, prossiga para 2.000 pés, completando a BOMF. Desde já autorizado LS X-Ray, altímetro 1015, reporta no locker. 2015, reporta no localizador 3304. Valeu, olha mais que lá que vem. Prossiga. Avisar o Palagoinha, para de descer. Descida com referências visuais, né? Me escuta até 2500 pés, Lima que você. X-Ray. Controle de Salvador, bom dia, Azul 4298, atinge Mantini 70 com a Juliette. 4298 da Azul, bom dia, sendo identificação, chegada Mari, desça para 4.000 pés, o altímetro 1015. Descendo 4.015, 4298 na Mari. Controle de Salvador, o Papa Romeo, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, seu controle. De Costa Azul para Praia do Forte. Está acionado 0164 com 4 a bordo. Vai passar através de Pituaçu para cruzamento do campo. Gente, mantendo 500 pés para a Praia do Forte, Lima Mike Fox. Aguarde as transferências e comunicações. A sua escuta aguardando, Fox. Fox, para cruzamento, chame torre 18, decimal 6. 786, Fox. Salvador, ou Papa Romeu Lima, Mike Fox? Papa Romeu Lima, Mike Fox, mantenha a linha do litoral e reporta cruzando a cabeceira 35, Lima, Mike Fox. Reporta cruzamento da 35, Fox. Você. Uno 922, solo 113, libere próxima direita via Eco e chame solo em 121, decimal 9. 219, Uno 922. Controle azul 4292, solicita da presente, vai na proa de Tuna, se tiver. Tuna negativo, comandante, vou direto em TAP, azul 4298. Direto e TAP 4298. Sua escuta! Passa 2.900 pés, prossiga direto coral, ascensão 100. Liberado até o 100, GV27. É, poderia me falar a provável saída para Confins? Onde deixou? Belo Horizonte Confins, ó. 5437, recebi um plano aqui para Porto Seguro no 340 1043, confirma? Ou o destino é Confins? O destino é Confins, senhor. É com o LBT às 1141. Só meia. 386. Vou ficar com a companhia também, muito obrigado, senhor. Chame a 312, prossiga para 2.000 pés. Está autorizado a LSX-Way, reporte localizador. Para 2.000, informará estabilizado LSX-Way 6312. Tente de livre cruzamento da cabeceira 35, aguardando o cruzamento da 28, Lima Mike Fox. Salvador, bom dia, TAM 3304, passando externo, baixa travada. TAM 3304, bom dia, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 grau e 07 nós. Autorizado pouso 3304. São 3304, apenas para informação, à sua direita, um helicóptero mantendo 500 pés na linha do litoral, aguardando para o cruzamento do campo, sem interferir com a aproximação, ok? Seja o tráfego 3304. puxe acionamento na ponte 3, azul 4208. Puxa na 63, não doente, acesso ao localizador e tem a pista vista. Obrigado, 6312, completa a LSX-Way, chamando Torre 18, decimal 6. 18-6, braço, bom trabalho. Obrigado. Papa Romeu Lima, Mike Fox, autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência de comunicações. Tá livre o cruzamento, Fox. Torre, bom dia, o Xanar 6312, duas milhas do externo, visual com a pista. O Xanar 6312, bom dia, continua a aproximação, aguardando o pista está livre. 6312. Então 3304, solo 18, libere a direita via eco e chame solo em 121, decimal 9. Direita eco 1219. Continua a aproximação, aguardando apenas eixos de aproximação livre. Ciente, na escuta, 6312. 3304, bom dia, táxi via Alfa e Juliette até o portão 05. Alfa Juliette, portão 5. 5217, assista a informação, Juliette. 5217, bom dia, sendo identificação, chegada Bonf. Desça para 4.000 pés, o altímetro 1.0 no 5. 1.0 no 5, desça 4.000 pés, possibilidade de voar a torre, pelo da presente? Direto pelo, afirmativo, está autorizado. Direto pelo, ok, obrigado. Azul 4298, prossiga para 2.000 pés, está autorizado o LSX-Ray, reporte localizador. 2.000 pés, reportará no localizador da X-Ray, 4298. Prossiga para a cópia. Do Confiso, nível 400, via rota conforme bridge Opus Luna 6, decolagem da pista 1.0 após a decolagem de primeira curva à direita. Realize o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto bridge. Frequência do controle 1.19.35. Aciona 5535, o trip 5437. 5437, 400 Confins. Bridge Opus Luna 6. Primeira curva à direita, Dael, Leda, Bridge, 1935, 5535. Correto, na remota, chama pronto, trip 5437. Chamará. Direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 1.0, torre, 1.18, decimal 6, 1.015, no ajuste, bom voo. Índia e Alfa, ponto de espera, 18.6, tá lá na sua escuta, azul, 4.08, obrigado. Oceaner 6312, solo aos 2.1, libere próxima direita via Golf, chame solo em 1.21, decimal 9, bom dia. 6312, vai liberar direita via Golf, solo 2.19, bom trabalho. Bom dia, Oceaner 6312, livrando na Golf. Oceaner 6312, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso na Taxi Juliette. Vou mandar para ingresso na Juliette, poderia confirmar a temperatura, senhor? November Alpha, bom dia, voo local Salvador, Salvador, confirmando, é TGL em Veracruz. Autorizado, voo local Salvador, Salvador, com toque remetido em Veracruz, decolagem da 17, primeira curva à direita, 1.000 pés, corredor axé, controle 119.35, aciona 0171, Índio November Alpha. Na linha do litoral para a Praia do Forte, na escuta, o Lima Mike Fox. A sua escuta, repórter a Liberança TR Fox. Certo. Muito correto, 02 a bordo, acionamento, táxi da colagem com a torre agora, 118 decimal meia, o ajuste 1015, bom voo, o Índia November Alpha. Linha de decolar, pista 10, vento 150 graus, 05 nós. Linha de decolar, 90, 402. Linha 6-3, torre 286, 4298, obrigado, bom dia. Boa. Liberal, Alfa, livre acionamento, chama táxi. Salvador, bom dia, 2223, remoto 14, cliente da Juliet 260 para conquista. 60 conquista, autorizado. Decolagem da pista 10 após primeira curva à direita, subida gola e aval após direto conquista. A frequência do controle 1935 e aciona 5533, o passaredo 2223. Autorizado 260, está atrás da conquista, decolando 10, é a curva direita, bote, devolve após DCT, controle 1935 e aciona 5533. Correto, na remota chama pronto, 2223. Grato. Oxalé 6312, via Juliette até o portão 10. Via Juliette até o 10, 6312. Poderia confirmar por 35297 o número da pose? Cinco, dois, um, sete. Vai ser o número 1. 5217. Mantenha a proa de pelô. Gente, nenhuma possibilidade de voadora, high speed? Prossiga direto Duna, descendo para 4.000 pés. 5217. Ok, vai voadora, descendo para 4.000 high speed. 5217. Web 5826, direto ITAP, está autorizado. Hoje ITAP, 5826. Autorizado, pista 10, vento 110 graus, 059. Autorizado, pouso, pista 10, azul 4298, baixou e travou.